colocar o ar. E o que vai começar agora? Você não sabe o que é. Todo mundo sabe o que é. É aquela merda daquele programinha. Acho que é feito pelos motherfuckers do Pode Rir. Pega a gente de surpresa sempre, né? Merda. Boa noite, meu nome é Márcio. Estamos começando o programa 16 do Pod Rir. Boa noite, meu nome é Afonso. Estamos começando o programa 16 do Pod Rir. Boa noite, meu nome é João. Estamos começando o programa 16 do Pod Rir. Boa noite, meu nome é Helder. Estamos começando o programa 16 do Pod Rir. Gente, hoje o programa 16, hoje conforme o pessoal já deu dica, em primeiro lugar, queria agradecer demais todo mundo que, não, rapidinho, o pessoal que realmente gostou do novo formato do programa, o pessoal deu maior apoio, dando sugestões, puta, foi animal. E quem então... não gostou, foda-se. É, mas quem não gostou não comentou, né? Não, foda-se também. Então... Se comentar. Então, na verdade, como todos sabem, o tema de hoje é desenhos e seriados infantis. Animados. Infantis. Opa, beleza. Aí uma coisa só que eu queria comentar. Hoje é aniversário de uma pessoa muito especial para o Pode Rir. Isso, Fernanda. Aniversário da Fernanda, dia 30. Não, não é hoje dia 30, mas é a Fernanda. Aniversário não é, dia Mel. 30. Amel. Amel. Parabéns, Mel. Oh, parabéns, Mel. Pai, pai, to you. Happy birthday to you. Como é que é? A tua música lá. Ha, ha. Uhu. Como é que é? Ah, uhu. O mel, vou comer seu bolo. Hoje o programa 16, pra quem é fã do Legião Urbana já vai saber que Legião Urbana tinha uma música chamada 16. É, legal. Foi censurada, essa música. Foi censurada. Porque não era maior de 18. Legal. Qual que é aquela música que eles falam, não sei o que, é 16 toneladas, você lembra? Não. Incomoda muita gente. Não, nada. 16 elefantinhos incomodam. Não, não, é, mas eu não. Quem lembro, souber, manda aí no fórum. Não. Hoje é dia do bancário. Já falei. E eu queria falar também, agradecer demais a minha faculdade, no qual ontem eu pude pegar meu diploma de pós-graduação, né, Helder? Sim. Grandes bostas. Falaram, olha que orgulho ver o Márcio. Tenho orgulho, sou pós-graduado fazendo essa... Fazendo bosta em podcast. Porra dessa merda. Sim. Vamos ao tema, então, gente? Alguém Vamos tem mais alguma coisa pra comentar? Eu tenho uma coisinha não. pra comentar. O Afonso tem, então vai lá, Afonso. Tem, sempre tem alguma coisinha claro. Na manga, né? Ó, nisso que ele tá falando, ele tá tentando pensando... Esqueci, já. Eu agora tenho vamos, uma coisa pra comentar. Tem, João. Caí de moto ontem, velho. Caiu? O cara fechou a porta. Não, não caí, velho, não caí. De novo? Não, eu tava andando, o cara abriu a porta. Na verdade, pra mim, ele fechou. Com... E eu me fodi, né, velho? Me fodi, caí, tô com o joelho ferrado. Caiu ou não caiu, cara? Não caí. Caí. Enfim. Sim. Fica na sua imaginação o que aconteceu com o João. Eu quase caí, só bati a moto, na verdade. E eu também caí ontem, de bicicleta. Caiu. Beleza. Caí. Oi. Oi. Oi, tudo bom? Vamos então ao tema? Vamos. Ué, ah, é? Não tem? Pensei que tinha lá, então. Qual que é o tema? Então hoje então são desenhos e seriados animados. Não, viu? Desenhos e seriados infantis. Eu vou falando, eu peguei uma listagem aqui de algum... De alguns desenhos que fez as manhãs felizes com Nossa, bolacha sim. maisena. Nescau. Vamos focar aqui no programa, pessoal, por Posso favor. Posso contar uma coisa? Eu gostava de assistir desenho comendo açúcar. Eu pegava a colher assim e comendo açúcar puro, cara. Me deu até um rio aqui agora. Mas puta eu sou... Agora tá perdendo o dedo por causa de diabetes aí. Oh! Tá maldade, né, cara? Perdendo o dedo. Safado. Ah, não entendeu a piada? Não, sim, diabetes então, faz que quando dedo, você mas... escutar ela, você vai entender. Depois você vai entender. Vai. Deixa. Não, vocês vamos pro próximo. Vamos focalizar no programa hoje, pessoal. Focalizar. Cadê? Alguém já avisou como é o programa? Vamos focar. Beleza. Vai. Na minha infância, o desenho que mais marcou de longe foi Jaspion. Desenho. Solta a vinheta. Não, mas é pra tocar assim já. Toca, é? Toca. Foda-se, toca. Foda-se todos. Vai, Jaspion. Então, Jaspion. Vai. Caco passe. Não era o Jaspio. Não era alguma coisa assim, ele falava. Só lembra? A bruxa não falava isso? A bruxa, no Jaspio não tinha bruxa. A bruxa não, que tinha um catacumbaragadan, não? Jaspio, a bruxa do Jaspio. O Jaspio tinha bruxa pra caracatumba. Não, catacumbaragadan, ela tava assim, quem estiver escutando não vai lembrar. Se eu soubesse escrever isso, o nome do programa ia ser esse, cara. Como não dá legal, legal. Então não era o Jaspio. O Jaspio tinha o Magaren. O Magaren, que era o cara que era o mauzão lá. Aí tinha o gigante guerreiro Daileon. Não podemos esquecer do Satangoso, Satangoso. Tem que falar do Satangoso, cara. Magaren. Magaren não era, nem era. Magaren era também do Jardim. Não sei, não lembro. Eu lembro do Satangoso. É o Satangoso. Não, eu lembro. Grande Satangoso. Estudou na minha sala, filha da puta. Afonso, eu disse que mais... Tipo mais. Assim, infância. Mais. Aqui. Infância, Afonso. Vai, Afonso. Infância. Cara, infância conta até quantos anos? Até ontem, vai. Até ontem, Dragon Ball. Eu era fã de Dragon Ball. Dragon Mas é mais Ball. Recente, né? Não, o que marcou tua infância. O que marcou minha infância... Foi o dia que... Não, mentira, não tem nenhum desenho, eu gostava de todos. Dragon Ball, mas Dragon Ball... Dragon Ball lembrou, foi, né? Dragon Ball gravava. Tipo, assistia o episódio, então, gravava então e assistia era, de novo. Então era o quê? Tentava voar e conseguia. A gente não tem vinheta de Dragon Ball aqui, mas beleza. Deixa eu ver se eu consigo lembrar a musiquinha do Dragon Ball aqui. Oxalá, não Oxalá. Não importa o que aconteça, aí, ó, sempre. Caralho. A de nós. É, aí, eu lembro dessa música. Nossa, esse aí de 2015, velho. Esse desenho. Ó, que lembra mim? São dois desenhos. É, Muppets Baby. Muppets Caralho, Baby. Velho. Era o que eu. Caralho, você toda vez assim. Muppets Baby é foda. Não, Muppets era legal. Muppets, nossa, que é, cara. Muppets tem. Muppets. Hein? Então deixa eu falar. Eu só lembro de dois. Eu só lembro do Caco. O pessoal que tá escutando percebeu o motivo da risada. Eu lembro do Caco e lembro de um ursinho que eu não sei o que era, que tacavam tomate nele. O Fozzy. Era muito mais. Ah, o Fozzy... Eu lembro que tem uma banda de metal chamada Fozzy também. Fozzy. Fozzy, assim. O animal. Tinha o... Skitter Scooter. Qual que ficava Skitter dentro Scooter. Do lixo? Animal. O animal? É... Ele aparece no, numa noite no Museu 2. Tá ligado? O cara tá recrutando vilão. A Pig, tinha Pig. Aí Pig, ele, daí ele tá recrutando vilão, daí tipo aparece um monte de vilão. Perto do Darth Vader. Aí aparece aquele cara dentro da lata. Fala, o que é você dentro da lata de lixo, cara? O que você pode fazer de ameaça? Eu sou mal. Ele fazia umas coisas, animal e pá. Não, você não. E daí eu queria falar de mais um desenho, não sei se eu posso. Não pode? Lembro o nome, só lembro que a música era Getting On, nossa turma, né, cara? A nossa turma. Né. Pera aí, então. Muito bom. Aí, põe essa bosta dessa vinheta. Get along, gang, get along, gang. Each one so special in his own way. Montgomery's the leader and he's such a good sport. But get along, gang, get along, gang. There's Hoover and Dottie with the spirit. Bingo, the prankster doesn't ruin it. Logic or Porsche will figure it out. And that's just it for the liberty. Get out with the get along, gang. Come on, everything is going. Get out with the get along, gang. Eu tô tendo um gato. Muito emocionante. Traz um lenço de papel pra mim. A mesa aqui foi as lágrimas agora. Foi. E... Mãe! Ô, mãe! Eu desenho aqui! Vamos lá! Meu pai. Por que outro desenho que marcou muito a juventude, minha infância. Nossa, as juventudes do Márcio vai ser foda, velho. É bem lá atrás, desenho preto e branco. Foi Changemans. Opa! Changemans. Sabe o que era foda? Deixa eu ver. Olha aqui. Não põe a trilha. Porque essas porras desses desenhos, eu tinha que limpar a casa. Então eu acordava, em vez de eu ir pra casa pra depois assistir, eu ia assistir. Tudo, depois ficava em cima da hora de você isso. Arrumar a casa. Aí minha mãe chegava, logo eu apanhava. E eu penso logo nessas porras desse desenho. Vai. Tem um assistente. Caralho, velho, isso tá foda. Dá saudade. Um Liro aqui e um Liro lá. Ah, não, né? O Changeman. Eu gostava do Changeman. O Changeman era um. O Changeman era os Power Rangers antes, porque também é cada um de uma cor. Não, mas os caras. Pá, tinha um cara, o nível de karatê dos caras era outro, né, não, cara? Ah, não, melhor, né, cara? Tipo, o chinês era chinês, meu, não era americano, mas, né? Mas de qualquer forma tem os Power Rangers também. Power Rangers, tem gostava do muito. Do primeiro Power Rangers. Eu não entendo. Eu assisti os primeiros Power Rangers. Agora tem Power Rangers Força, não sei tem. O quê. É, Power Rangers, exame de próstata. Mágico. Não, antes tinha Changermans. Não, tem tudo que você imaginar. Tem tudo. Tem sim. Antes tinha Changermans, depois vem Power Rangers, agora Teletubbies. É, o Teletubbies. Evoluiu bastante. É um de cada cor também. É um de cada Jim Quink. Cara, tem um aqui que a galera vai ao delírio também, que eu assistia pra caramba. Assistia. Que parecia um seriado de menina, mas todos os meninos que eu conhecia assistiam, que era a Punky. Pantera cor-de-rosa. Punk Brewster. Punk. A levada da breca. Nunca mais eu vou dizer que essa vida me aborrece. Punk. Deixo pra você resolver só pra ver o que acontece. Punk. A menina que ilumina. Toda vez que a gente vê, ainda tenho muito que aprender com você. Esse, ó, vou confessar pra vocês. Esse eu não assistia. Porra, esse era tesão pra cacete. Agora, você não, era. Ah, eu vi pela música. Punk! Não, era legal. Sai do seu pai, vai limpar a casa. Era legal. Você vai ela apanhar. Tinha o pai dela que ela não era pai dela, na verdade. Não era pai dela, na verdade. Mas enfim. Era o padrasto. Não era nem padrasto. Ah, ela lembrei do desenho. Lembrou do desenho. Pica-Pau e Tom e Jerry. Esse Tom passa Jerry. Ainda. Tom e Jerry era foda. Era o melhor. Os melhores que tem. Na minha opinião. Mas não, era foda porque. Tom e Jerry. Cara, sabe por que eu gosto do Pica-Pau? Porque o Pica-Pau ele não é bonzinho, cara. Não, ele pode o pica, com os outros. O Pica-Pau não é bonzinho, isso é verdade. Mas assim, mas tem o Pica-Pau antigo, o Pica-Pau louco e o Pica-Pau novo. O Pica-Pau antigo, que era foi a época que eu assisti, era melhor. Aí tem esse Pica-Pau louco, que eles... Que louco, ele toma não, o louco é foda, federal, não gosto do louco. Nossa, cara. Ele vem da Colômbia, aquele Pica-Pau louco. Aquele cheira, aquele filho da puta. Não, ele é... taladão, o cabelo dele é mais vermelho. É, ele é mais vermelho, mais pontudo, isso. Ele tem uma cara meio... E ele fode com o cara, velho. Aquilo lá é humor negro. Aquele Pica-Pau faz humor negro, desgraçado. Todo respeito, João. Você ia falar uma coisa, João? Não, você ia falar que eu não gosto do Pica-Pau louco. Nunca? Mas não. Os outros também eu não? Eu prefiro os outros. Não, Pica-Pau bom, o Pica-Pau é... Mas Tom e Jerry, ele falou Tom e Jerry era Tom legal. Tom e Jerry era legal que tinha aquela mulher que só aparecia as pernas dela. É. Thomas, lembra? Era que aparecia... nem no Muppet e era moreninha. Que era babá. Só aparecia as pernas a babá no Muppet. Ainda assim, pra mim, dava raiva do Jerry, às vezes, porque ele provocava muito o Tom, velho. O rato eu ficava de cara com o rato, velho. Mas é que nem o Pica-Pau também, ele é aquele bonzinho que não era bonzinho, é, sabe? Não é bonzinho, é que sempre se dá bem, mas fode com os caras, tá ligado? É que nem político. Andei lendo. Pra quem já ouviu o tema do Jaspion, já se emocionou. Viu o tema Muppet Baby, já teve um orgasmo. Pra quem ouviu Punk, a levada da breca, já... Cagou nas calças. Gozou nas cuecas. Agora, esse eu não vou nem falar o nome, só escuta a música e todo mundo já vai saber do que eu tô falando. Vai ter que falar porque o Elder não sabe. No meu sonho eu já vivi um lindo conto infantil. Tudo era magia, era um mundo fora do meu. E ao chegar nesse sono acordei. Foi quando correndo eu vi um cavalo de fogo ali. Que tocou meu coração. Quando me disse então que um dia rainha eu seria. Se com a maldade pudesse acabar, o mundo dos sonhos pudesse chegar. Numa distribuição World Vision, Cavalo de Fogo. A melhor parte agora de uma distribuição foi, brasileira é World Vision. Cavalo de fogo. Tocou meu coração. Ela tomou um curso do cavalo de fogo essa hora, essa filha da puta. Que um dia a rainha seria. Ah, era emocionante, era emocionante. Tinha aquela. E ela aí. Ela não era um mordega. Ela era foda, ela era boazinha. Vocês lembram da história? Eu lembro da história. Eu lembro que era eles iam pra um. Passavam por um portal e eles iam pra um outro mundo. Lutar contra a Diabates lá, maligna. Aquela mulher. Diabolim! Caralho, cara velho. Cara, era legal. E ela conseguiu algum dia? Não lembro. Tá arrepiado aqui, ó. Ei, ela conseguiu? Conseguiu alguma vez? Não? Ah, mas se conseguisse, acabava o desenho daí, né? Ah, mas acabou. Era que nem. Só queria te avisar, acabou. Acabou? Então ela conseguiu. Então ela conseguiu. Era que nem Caverna do Dragão. Não, Caverna do Dragão é outro. É outro, não. É outro que... Vamos comentar nesse programa. Bom, gostei. Todos esses temas que vocês... Que é, pra que a gente falar do desenho e não colocar, provavelmente vai estar no fundo musical depois que a gente vai fazer uma... Provavelmente. A probabilidade. Não, mas Caverna do Dragão. Caverna do Dragão era aquele enigma, né? Tipo, era. Tipo, e tem gente que fala que é do diabo, aquela porra lá. Eu tinha medo. Cara. Você ouviu falar já? Já, que era do diabo. É que nem escutar o CD ao contrário, aquilo lá também. Mas eu tinha medo. Escutar mais ou menos é aquilo lá. Escutar o disco ao contrário, né? Mais ou menos que nem... Tem... Qual mais que tem? Não, mas todos assistiram o final aqui da Caverna do Dragão? Não tem final da Caverna do Dragão. Ah, comprei esse dia 3x10, 3 partes, Senhor dos Anéis, versão do diretor, comprei o final. Na verdade tem a versão escrita. Tem a versão escrita. Aí a galera já... O cara, pra você ter uma ideia, o cara que escreveu o episódio final, que é o dono dos direitos autorais, o cara queria... bilhões. O cara queria muito dinheiro, por isso que porque assim, o dia que lançarem o filme com o final do Caverna do Dragão vai ser o ápice, não é? O Borogodó. Nossa, vai ser o filme que vai bater, eu tenho certeza que vai bater recorde de bilheteria, mas tu não vai lembrar. Todos, mas de todos. Hã? Você aposta nele assim de com... De todos os filmes. Mas seria tesão um filme com cara, o Caverna do Dragão. Cara, mas que foi Titanic. Filme. Não, foi Titanic o recorde até hoje, de estatueta, de vendas e tudo mais. Foi? Foi. E Titanic foi uma história que, tipo assim, todo mundo conheceu agora. Antes do filme, ninguém sabia o que era. Não concordo. Caverna do Dragão, se fizer uma coisa muito bem produzida... Muito bem produzida, isso que eu tô falando. Por exemplo, teve lá... Qual é o livro do... Harry Potter. Não, da... Senhor dos Anéis. Não. Senhor dos Anéis. Harry Potter. Não, do Leonardo da Vinci lá, o... Código da Vinci. O Código da Vinci. Era pra ser o fenômeno do cinema. Mas fizeram uma bosta de um filme e foi o que deu. Só uma coisa. Eu não concordo que se tiver o filme da Caverna do Dragão vai ser... vai vender mais que Titanic. Por quê? Porque Titanic foi algo muito mais profundo, né? Não sei quantos metros pra baixo. Então, realmente... Cara, eu sou obrigado a te cumprimentar de novo, cara. Foi uma piadinha idiota, né? É, foi uma piada. He-Man! Temos que He-Man era uma bichona. Sou mais a Shiva. He-Man era uma bichona. É, ele gosta de uma champanhe, então... Xirra. Não, mas o He-Man era uma bichona, né, cara? Porque ele usava aquele colanzinho rosa e papapá. Cara, pena que ele não vai colocar música. A música do He-Man, ele fala... Meu nome é Adam, eu sou do mundo de Etéria. Eu sou o Príncipe Adam. Ele fala assim mesmo, com uma voz igual o Helder. Eu sou o Príncipe Adam. Ele é bem... Igual a She-Ra. E aquele cabelinho dele de playboyzinho. Eu tenho os dois. Oi, eu sou a She-Ra. Aquele cabelinho de... A She-Ra é mais macho que o He-Man. Cabelinho de Hanson. Teve uma vez que os dois se encontraram, lembra? Teve. Quem? A She-Ra e o He-Man? A She-Ra e o He-Man. Teve uma vez. Teve eu um vi, eu já tinha só. Visto essa versão pornográfica. Mas transaram. O mais massa da She-Ra era aquela paradinha do final que tinha que encontrar o carinha lá. Sabe aquele bicho? Encontre... Onde que eu estou aqui? Tipo, você não tá ali. De repente eu saí do mato, assim, né? Eu estava aqui. Aí vinha aquela mensagem final, assim. Ah, nunca beba antes de dirigir, né? Uma coisa assim. Uma coisa de... Não cheire antes de assistir He-Man. É, tipo... E o He-Man... Pra mim é uma bichona, aquele cabelinho com chapinha dele. Eu gostava dele. Nunca ele era uma bichona. Acabei de falar de descrever o porquê você gostava dele. Eu gostava. He-Man! Agora passando um pouquinho pra versões brasileiras, que nem é brasileira, era mexicana. Tinha um seriado que passava no SBT, acho que foi o primeiro de sucesso que o SBT importou, que importou do México. Fez um grande sucesso aqui. Tem a musiquinha? Tem, sempre tem, né? Pra você sempre tem. Quinze e fadas, a terra encantada espera por nós. Abra o seu coração na mesma canção, em uma só voz. Lembra bem no picadeiro, pintar essa cara com tinta e pó. Deixa a criança escondida, esquecer, esquecer que ela é avó. Onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu. Muito bom, bem. Seriado. Agora estamos em êxtase aqui. Pode não parecer. Ó, o começar a citar alunos de lá. Alguém é aluno da professora? Lembro. Rosângela. Helena. Beth. Helena. Rosângela foi minha primeira professora do pré, cara. Cirilo, Maria Cirilo, Joaquina. Me identificava muito com o Cirilo. Tinha o Jorge deu um salto. O Jaime Palino. Tinha a gordinha. O Jorge deu um salto. Luciano. Eu não lembro dele. Caralho, ninguém lembra do Jorge deu salto? Não, mas da gordinha. Ah, o Jorge, esse Jorge aí é o que era que tinha o cachorro, não era? Não, o Jorge era o cara que namorava com a Maria Joaquina. Maria Joaquina, ele vinha com um carrinho. Vinha com um carrinho. Nossa, eu lembro disso. Bicho. Eu queria ter a todo custo. Ah, o Cirilo precisava da última bola, a bola do Pelé. Eu lembro. Nossa. Ele conseguiu a bola e ganhou um carro, velho. Caralho. Não, mas eu lembro que tinha o cara do cachorro. Aquele piada do cachorro que era meio revoltado, assim. Que ele era. Aí ele começou o seriado lá. Ele entrou no seriado. Daí ele já tava aprontando. Aí, Lúcia. Não, piada do cachorro. Não, o nome da gordinha. Jaime Palilo. Esse é o Jaime Palilo. Ele é o mecânico, o filho do mecânico. O nome da gordinha. E quem que era o principal da novela? Era a história da Maria Joaquina com o Cirilo. Ah, eu lembro das falas, da Cirilo, fala da gordinha. Qual que era? Vai falar, ai, eu sinto tanta emoção, não era assim? Tinha o Daniel também, que era o mais inteligente. Esse é o meu Bob Esponja. Tinha o Daniel, que era o mais inteligente. Daniel. O Daniel era o He-Man, cabelo era emo, né? Era chapinha. E o japonesinho, que colocava taxinha. É. Como? Esse japonesinho, esse aí era foda, bicho. Esse era foda. E tinha o outro, que era o mal também, o mais revoltadinho, que era amigo do japonesinho também. Tinha o chinesinho. Não, Hiroshi. É o Mario, Mario Macara. Deve ser. O Mario era o cara do cachorro. Mario. Aí, ó, viu quem disse que eu não lembro? Da gordinha, cara. Da gordinha. Lúcia, gordinha, pode chamar de gordinha, ela gosta. Helena, não é? Não. Ah, quem souber, manda. Olha aqui, eu lembro de uma fala do Cirilo também. Quando a Maria Joaquina brigava com ele e falava, eu só quis dizer. É, eu só quis dizer. Eu só quis dizer. É que o Helder não deixou a música até o final. Não. Mas aí deve ter toda a parte da chamada. Tem toda a parte da chamada. Ah, e ó, tem a chamada. Então a chamada a gente sabe. Não, foi só porque você assistiu, não quer dizer que a gente não pode. Não, eu assistia Chiquititas, né, cara? Que era um pouco mais de macho. Vai, vê se. Pega pra frente, já pra frente da vinheta já. Jaime Palilo. Presente. Presente. Ai, minha filhinha. Presente. Presente. Marcelina Guerra. Presente. Ai. Presente, minha querida mestra. Toda a turma, zero em comportamento. Acabou. E esse daqui? Esse gozou. Bom. Porra, essa é puta foda, cara. Zero foda, em comportamento. Vai tomar nos olhos, professora, foda. Né? Foda. Pô, não dá pra esquecer também aquele episódio que o Cirilo tinha que ir com tênis, e sapato foi de novo, sandália, e foi de havaianinha, que eu chorei. Não, mas teve aqueles que eles foram salvar a Maria Joaquina, que ela foi raptada, todo mundo foi eu salvar lembro, também. Lembro. Que ela caiu no buraco, nossa, tem altas histórias. Gente, cara, alguém sabe se isso tem pra vender, tipo, seriado, tem pra vender em DVD? 3x10 também. Primeira temporada. Eu só quis dizer. Dublada. É, por falar em coisas que o SBT importa, tem uma coisa que eles importaram em 1982 e até hoje Está, inclusive, a maior no sucesso da SBT. O Helder ainda assiste Chaves. Assista, quem porra. Não assiste? Chaves é cultura, meu amigo. Eu também assisto. Chaves é cultura. Chaves Chapolin. Ah, não devia tentar. Chapolin já tá mais sem graça, né? Não, o Chapolin é mais engraçado. Mas Chapolin é foda. Chapolin não, mas é Chaves foda. Era. Não, eu não vou contar um segredo pra vocês. Os galera, dois são o mesmo. Curiosidade. Curiosidade. O já morreram? Vamos lá, até onde eu sei. Seu Madruga bem morreu. Seu Madruga morreu. A Bruxa de 71 morreu. Não é Bruxa de 71, Dona Clotilde, rapaz. Dona Clotilde, né? Olha o respeito. Dona Clotilde. O professor Girafales, ele tá muito gordo. Muito ruim. Tá, muito tá gordo. Na cadeira de rodas. Tá muito gordo. A Florinda. A Dona Florinda a gatinha, não apareceu. Eu comia. Dona Florinda não apareceu. Já. A Chiquinha. Ela é casada com coisa, cara? Ela é com Bolinhos. Bonança. Bolinhos. Bonanza. Kiko. O Kiko tá com o circo dele ainda lá. Ele teve aqui no Brasil, né, esses tempos. Ele teve, o Pânico. O Pânico foi lá esses Kiko, dias. Ele foi no Jô Soares. Recentemente ele fez uma cirurgia porque eles estavam confundindo a bochecha dele com as bolas. Estava muito caído, tá igualzinho. Tava confundindo ele com o Fofão. Tava foda. Tem um efeito cara, de risada. Fofão, velho. Só. Nossa, Fofão era muito foda, cara. Vou falar Acredita se quiser. Eu fiz uma listagem aqui de um monte de coisa. E a primeira coisa que já saiu sem estar aqui na minha lista foi o Fofão. Eu não tinha lembrado do Fofão. Cara, o Fofão é muito foda. Não, mas o Chaves, vamos continuar falando do Chaves. Tá bom. Tinha uma comunidade. Marquei, né, velho? Que se eu tivesse mais empenho nesse programa, eu traria muito, uma comunidade com coisas que eu aprendi com Chaves. Tem uma comunidade. Cara, tem uma página. Mas vamos colocar o link no fórum. Sim, mas vamos. O que você aprendeu com Chaves? Tem uma página na internet. Olha só, fica falar, em silêncio. Falar. Chiquinha, quem brigou com o Chaves? Cara, em silêncio. Que mostra os erros de gravação, cara. Isso não, é tesão pra caralho. Isso é engraçado, isso que é engraçado. Cara, isso é engraçado, porque você começa a ver coisas assim que você não percebia quando você assistia. É, nossa, tipo, cara, um monte de coisa. O take da câmera que aparece todo fundo que aparece do negócio. Ah, mas olha a produção dos caras. Olha por quando isso que foi é massa, gravado. Cara, por isso que é massa. Os caras tiravam água de pedra, leite de pedra. Exatamente, não tem aquela produção assim. Era que nem o Mario, assim, né? Não, esperto é o Mario que tira. Não tem aquela produção inteira assim de efeitos especiais, nada, cara. Tipo, dizem que o Seu Madruga ele vestia aquela roupa normalmente na rua também. Não, cara, os caras tiravam ali deles, faziam. Só uma pergunta que eu já fiz, mas eles brigaram mesmo, é verdade, cara? Porque tem o desenho animado Chaves e então, a Chiquinha não tá nesse desenho. O que eu sei é que o Kiko e o Chaves brigaram, tanto que o Kiko veio fazer um programa na Venezuela. Aí que entrou o restaurante, que o Bolanhos foi foda, porque ele falou assim: não. Vamos tirar a atenção da vila e pôr num outro lugar pra tentar esquecer o Kiko. Aí o Seu Madruga foi fazer uma participação especial. Aí entrou o Jaminho Carteiro. Tipo, o cara foi foda. Ele colocou e quem que era? Quem escrevia? Escrevia o Bolanhos. Morreu já também. Não, o Chaves morreu, não. Morreu, não. Aí eles brigaram. É ele, o Bolanhos é o Chaves. Eles brigaram, e sim. Aí o Seu Madruga voltou, só que daí o Kiko e o Chaves vieram fazer as pazes agora recentemente. Foi, assim. Foi bem recentemente. Bem recentemente que vieram fazer as pazes. Apareceu a ala geriátrica do Chaves. Aí começa bem. Ah, que bom, né? Porque eles jogavam bola, tudo. Eu assisti. Eu não prometo, mas se eu achar o vídeo de reconciliação... que teve um reencontro. Foi teve no Gugu? Não foi no Gugu? Não, não foi no Gugu. Eu tenho. Mas aí, se eu achar no YouTube e lembrar, eu vou você colocar. Você assistiu o episódio do Kiko na Venezuela? Não. Passava na Manchete, cara. Nossa, era... Então era, vamos para... Era Chaves. Só que em vez do Chaves, Kiko. Assim, era o Kiko. Normal. E o nome era Kiko. Era o Kiko. Uhum. Igualzinho. Ah, mas aí, o Kiko era engraçado pra caralho, né, cara? Tinha as coisas iguais, assim. Ele. Tipo, jogava bola, tinha uma vila. Eu já no desenho, a Chiquinha não está no... O que me falaram que a Chiquinha havia brigado com o Chaves ou com o Kiko. Porque ela não está no desenho, ela não autorizou a imagem dela nem em desenho aparecer na animação. É meio fraco o desenho. É, eu acho o desenho não, nada fraquíssimo. A ver, desenho. Não, é fraquinho, é fraquíssimo, com certeza. Só que, assim, não, eu queria saber por que a Chiquinha não tá no desenho. Se alguém souber, põe no fórum. Coitado, né, o pessoal... Vai ficar procurando, não vai trabalhar mais, não né? Não trabalha mais. Vamos pra Acapulco, então. Vamos lá. Não, eu aprendi uma frase célebre que eu levo pro resto da minha vida e levarei. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Clássica. Palavras, né, do Chaves. Essa daí até hoje. Cara, eu tirei um monte de frase, sabe da onde? Daquele teatrinho que eles fizeram, que ficava bem na frente da casa do Seu Madruga. Lembra? Não lembra? Não lembro, cara. Muito massa aquele teatro, cara. Boa Vizinhança, Teatro Boa Vizinhança. É, isso. Como que era? Era caralho, velho. Tinha bastante. É. Não, era massa o Chaves lendo a carta aquele dia, lembra não? Que ele pegou a carta e ele... Cebolas, alhos? Não, não é cebola. Daí leu... seus belos olhos. Confundia tudo, cara. Nossa, mesmo. Chaves é foda. Boca com dente, não, sorrindo contente. Ele falava, tirava, ele disse que eu tô falando. A diferença de produção, hoje você pega um seriado de humor, Two and a Half, pega um Friends, alguma coisa assim. Era o stand-up da época. Tipo, é um stand-up, mas não é mais foda. Não é mais foda porque a gente gosta, porque agora o que você tem mais contato. Mas era o que os caras conseguiam fazer, né, cara? Tipo, era um humor trapalhão, só que mesmo assim eles conseguiam... Isso, foda. Eles pegavam coisa besta e deixavam engraçado. E do Chapolin, alguém lembra alguma coisa? Como é o nome daquele negócio que ele tomava, que ele diminuía? As pilhas de colimento. É, pilhas de colimento. Não, mas tinha o um nome. Cápsula. Nani, minhas pilhas de Nani. Nani não lembro. Eu lembro que ele falava... Tinha a corneta paralisadora. Tinha. Ah. Não, ele era engraçado pra caralho, velho. Tipo, ele era muito bundão, e... É. Minhas anteninhas de vinil estão captando... Sempre, lembra amigo? Que ele sempre entrava errado? Pá, e caía. Tinha o Tripa Seca, o Tripa Seca. Porra, não lembro o nome do outro, que era o Kiko. O Kiko, ele tinha um negócio que era meio caolho, assim. É, o... Ele era meio amaral, né? Ele parecia o amaral, o jogador. Tinha tipo... os Poucas Trancas também. Nossa, tinha um monte de vilão foda. Legal, cara, legal. Chaves era... É foda ainda, né, cara? Hanna-Barbera. Hanna-Barbera também produziu desenhos que emocionou-nos. Quem? Nossa. Quem? Hanna-Barbera. Ela escrevia. Mas quem que ela... Que fala um desenho que vamos ela falou. Vamos lá, dois. Vamos nunca... dois, já de cara. Dois. Flintstones e Jetsons. Scooby-Doo. Cara, vai terminar o programa e o cara não vai saber falar Flintstones. Então, os Flintstones ficaram marcados pelo fato deles terem o carro movido a pé. A pé é mais ou menos igual o Corsa também. Parou, tem que empurrar ele pra pegar, tem que. Vai gastar o pé de um jeito de outro, aquela porra lá. Ou eles tinham um dinossauro como se fosse um bichinho de estimação. Chegava o dinossauro balançando o rabo. Não, era mais... foda. É outro desenho Barney. Legal que. Como é que é? Ei, Barney. Ei, Fred. Ei, Fred. Ai, compensação. Ah, não. Ai, Vilma. Eu acho que ela é frouxinha. Ah, eles comemoravam o Natal, né? Tipo, eu comemorava o Natal se for nascer antes de Jesus. É verdade, né? Não sei, mas essa. Vamos comemorar o aniversário de um cara que vai nascer. Ele vai nascer no futuro. Tem o nome dele. Vamos. Mas é verdade, todas as listas de tipo assim, 25 perguntas que você nunca vai conseguir responder. Uma delas sempre é essa. Porque existe Natal nos Flintstones, sendo que os Flintstones foram antes de Cristo, né? É, uma pergunta que fica no ar. E os Jetsons, quantos anos depois de Cristo? Nossa, os Jetsons. Você lembra o nome de todos? Não. Jetson Fives? Puta, lembrei um desenho agora, já vou até anotar aqui. Oh, o Jetson é legal, mas era meio besta também, né, cara? Era meio bestão. Porque o cara, eles falavam que era no futuro, mas... É, eles queriam fazer uma versão no futuro, só que, claro... Flintstone, só que bem no futuro. Mas teve uma época que os dois se encontraram, não teve? Teve um episódio que os dois se encontram. Os Jetsons com os Flintstones. Sério? Teve. Eu vou procurar. O cara virou arqueólogo e achou os fósseis. Não, e também tem desenho, Tem, eu assisti, legal. Então. Eu lembro que tem, sim. Agora, eu olhando a cor das espumas dos nossos microfones, azul, Smurfs. Né? É um desenho que eu nunca assisti, porque eu não gostava. Antes de eu colocar aparelho, só pra vocês terem noção na história. Você colocou aparelho? Eu coloquei aparelho, não parece. E por que tirou? Ele tirou, então. Então, eu tinha um dente, assim, daqui que era mais pra cima do que os outros. Tá, ainda tá. Inspirado no Smurf. Não, aí... Sua mãe ficou com desejo de assistir Smurf. Não, cara. Fala. Aí o... Mas não se... Mãe, por favor, não... O inimigo deles vai chamar o Gargamel. Não se irrite. E o Gargamel, ele tinha um dente. Teu apelido era Gargamel. Não, é. Pior que é. Gargamel. Agora se ferrou. Por favor, mas não se irrite. Aí tinha os Snookers, que eram os Smurfs aquáticos. Eu jogo muito Snooker. Eles tinham um respirador por cima, assim, muito... Eu gostava de Smurf, mas não lembro muito. Eu não lembro nada. Tem a musiquinha. Eu tinha medo. Smurf, it's baby. Não é. Você lembra? Não. Não, melhor nem lembrar. Depois comigo aí. Puxa aí, puxa. Nossa, essa aí. Legal. É, tá bom. Desanimada, velho. Nossa, vamos animar que... esse negócio, cara. Vamos. Não entendi o Mars agora. Não, entendi o Mars. Não, você falou dos Smurfs, só você assistir Smurfs, né, cara? Tá, vamos pro próximo. Pokémon. TV Colosso era bom. Priscila, você não assistia, Priscila? Ah, claro, TV Colosso, eu gostava pra caralho. Só claro, não lembro. Assistia. Não lembro em detalhes, mas assistia. Toda manhã. Ah, cachorrada. Passou esses dias ali no Faldo Didi, naquele Criança Esperança. Sim, mas você assistia? TV Colosso. Eu assistia, mas qual que é o desenho? Eu não lembro nenhum desenho. Não, nenhum. Tinha, não. Vários não, que desenho, TV né? Colosso era Power tipo Ranger, um TV... programa. Era tipo um TV Globinho. Mas tinha quadros. Qual do Gilmar, que era o Gilmar era o roteirista da TV. Tinha o Roberval, Dão de Chocolates. Roberval, não lembro disso. Como não? Ah! A TV Colosso. Paulo Zulu, ah, a TV Colosso nada mais é quem lançou. Ah, eu acho que lançou os Power Rangers ainda, cara. Foi na época do Power Ranger. O primeiro Power Ranger lá do. Ah, mas tinha que falar do Sérgio Malandro também, então, né? A porta dos desesperados. Fada Grita! Bela. Ah! Tubarão! Ah! Mas passava desenho também? Jagaré! Claro, é igual? Era o programa. Jagaré! Vovó Mafalda, lembra da Vovó Mafalda? Lembra da Vovó Mafalda? Assim? Do Bozo. Nossa, a Vovó Mafalda era Traveco. Não, mas o Bozo que lançou essa galera. É, o Bozo lançou o Papai Paputo, que era o cara que fazia as pegadinhas do Silvio Santos lá, Ivolanda. Ivolanda. Era ele que fazia Ivolanda. A Vovó Mafalda era um homem que fazia a parte do Ratinho também, uma época. É, na verdade, ele foi diretor de lá, né? Ele morreu, né? E é... O cara... Você nunca assistiu o Bozo, Pia? Xixi, claro. Ah, tá. E a Vovó Mafalda foi a única que conseguiu sair do programa Bozo pra ter um programa independente. Que era o programa da Vovó Mafalda. Só que a Vovó Mafalda... Quem fazia o Bozo era o Luiz Ricardo. Não era Traveco, não, velho. Não era Traveco. Quem fazia a Vovó Mafalda é aquele carinha lá. Ela não era Traveco, sabe? Pai da Simoni. Nossa! Por Simoni ele tinha morreu, o balão cara. Mágico é, também. É, Simoni do balão. Tinha o balão mágico. Mas a Vovó Mafalda era Traveco, sim. Tanto o palhaço. Tanto que o Ronaldo se envolveu com ela esse dia. O processo. E tinha uma piada isso? A Maravilha. Nossa querida mãe da Maravilha posou na Assembleia. Posou na Assembleia. Que tá muito famosa agora cantando. Angélica. Angélica. Ainda bem que a Mara não ouve isso. Tipo apresentadora de programa. De manhã. Manhã Angélica. Televisão brasileira. Só que a Angélica era tarde. Que a Angélica que apresentou Jaspion e Changeman. Angélica? Na manchete. No programa dela na Manchete, não foi? Cara, quando eu morava em São Paulo, eu morava do lado da Manchete, cara. Juro que eu morava do lado da Manchete. Tá e bom. Não via nenhum desses caras entrando pra gravar. Vai, que mais tem, Márcio? Manda outro. Foda, velho. Scooby. Ah, Zicha. Ah, não é. Salsicha. É Scooby. Salsicha. O Márcio quer fazer um pau. Não dá, troca de ideia, troca de Sérgio Malandro. Um brainstorm. É. Tem mais alguma vinheta aí? Não, por enquanto não. Agora as vinhetas. Mais desenhos, ursinhos carinhosos. 5, 4, 3. Quem é que surge de algum lugar lá no céu? Você acredita que eu assistia ursinhos carinhosos? Eu cheguei a escolher. Claro que eu acredito, você assistia Punk Bruce 3. Não, mas Punk era bichona, mijava na calça. Eu acredito. Viadão. Aí, sério, só que eu não lembrava da trilha, cara. Não lembro dessa trilha sonora do. Carinhosos. 5, 4, 3, 2, 2. Quer ver um que vai dar comentário agora? Ursinhos carinhosos. Qual que era o? Dos ursinhos? Era um leão. Era um leãozinho. Ah, mas claro, ele ameaçava os caras, né? Ou você faz essa porra sem teu peito. Malvada, não era malvada? Malvada. Não, esse era o ruim. Aí tinha o Nuvi, assim, que era o mais bravão. Que assim. Que ele dá um Kamehameha com o peito? Teve imitação de ursinhos carinhosos também, né? Teve uns põe-uns que ficava numa... Uns põe-põe, porquinhos assim. Da Índia carinhosos. Ah, eu lembro. Eles viravam uma bolinha assim. Ah, eu tinha até bonequinho desse negócio, sim, assim, que pegava, virava contrário o bonequinho, assim. É. Foda-se. Mas foda-se, eu gostava muito. Tem um que vai dar bastante comentário agora, que é... Chaves. Lá vem, Chaves. Chaves. Não é o Chaves. Qual que é o Chaves? O Márcio tá ficando nervoso lá, o Márcio daqui a pouco vai ser retirado. Por favor, não se irrite. Aí, ó. Fala aí, não foda-se, isso, não paga, é de grátis, vai. Não paga. Vai. É. Corrida Maluca. Corrida Maluca. Daí saiu dela Penélope Charmosa. Tic Vigarista. Ó. Mutley, né? pegue o pombo, pegue fala o pombo. Fala, Bantley! Aí que veio. Blá, blá, blá, blá, blá. Ele quer falar, mano. Daquele jeito. Pega assim. O que foi, Grandi? É que ele disse na época. Aí tinha o cara que tremia. Ele disse que nós temos que pegar o pombo. O bafo da porra da cara. Hein? Esse programa vai longe. Vai, bora, vai, vai. Muito bom, gostava muito da comida maluca. Manda Chuva. Alguém assistiu Manda Chuva? Nossa, com certeza, Manda Chuva. Era o Batatinha. Eu virei malandrão, assim, malandrão. Você não da Coab, por causa do Manda Chuva, cara. Ele era foda, ele dobrava o guarda-belo. Guarda-belo. Aí tinha o guarda-belo. Ele falava assim, eu queria narrar um desenho. O Catatão. Catatão, era o Zé Colmeia. Zé Colmeia. Como que era a voz do Zé Colmeia? Catatão. É, por aí. Não, não sei, né? Ninguém sabe fazer. Mas legal. O Zé Comer, tipo, o Zé Comer era um vagabundo que só queria ficar roubando os outros, né, velho? E hoje em dia é brabo. É que nem bastante. Eu, né? Eu isso também. Não quero ficar roubando os outros, mas sou um vagabundo. É, que mais? Que mais? Que fala um desenho que você lembra, João. Não vou falar. Que bate no fundo do teu coração. Não vou falar, Dica, se ele não falar, velho, eu vou falar. Ah. Não, pode falar o próximo. Tá, eu ia falar o próximo aqui: Família Dinossauro. Família Dinossauro não era um desenho, era um seriado, mas não é mamãe! E passa ainda, passa na... Charlene, o nome do irmão? Bob, Charlene, o nome da mãe. Puta, o nome da mãe ia ser foda. Dinomãe. Dina, isso. Acabei de inventar o nome. Vocês querem que a Dina vá embora. Budina. Legal. Outro legal que falaram que eu tinha uma cabeça parecida com a dele no programa passado. Cara, igualzinho! Zeppelin! Não. Família Dinossauro! Não é Família Dinossauro? É Família. É o Bob, o Fantástico Mundo do Bob. Não, você parece aquele pai da Família Dinossauro? Como que era o nome do pai? O Dino. Sabia. Só olhar pela minha barriga e vai ver quem que parece mesmo. Olha, o Bob tem camisa aqui, xadrez, o com Bob roupa xadrez. O Bob tem aqui, ó. Tá vendo? Nossa, essa aí é de 2015. Bob, fantástico. Tá Derek. Então, o Bob era aquele menino que pegava... Quando contrariavam ele, ele sonhava a história... que ele começava a sonhar a história da maneira dele. Ele viajava. Por também com a cabeça daquele tamanho, imagina que o Marcio não deve pensar naquela porra ali. E um que era parecido, só que em forma de era o... Lembra do Mundo da Lua? Nossa! Lucas Silva e Silva. Cara, você acredita que eu... Puta, juro pra você que tem aqui, cara. O Lucas Silva? Eu tenho, cara. Eu baixei esse negócio do Lucas. Cara, será que a mãe dele se chama Maria Silva e o pai dele João Silva? Como que é tua nome? Lucas Silva e Silva. É o Tarcísio Meira. Não é o Tarcísio Meira, cara? Não, Tarcísio Mota. Não. Nada a ver. Quem que era o pai dele? Não, era um cara famosão, né? Um cara famoso. Não, acho que era o Tarcísio Meira mesmo. Não, é Tarcísio Meira. Era o... Não sei, não vem ao caso. Antônio Fagundes. Antônio Fagundes era o pai dele, cara. Você não assistia? Eu assistia essa bosta. José Mastroianno era o vô dele, cara. Era muito foda. Eu não lembro, não tô lembrado. Aí teve um episódio que eles foram pra Lua, que era São Jorge. São Jorge era Maurício Matar. Nossa, tesão pra caralho esse episódio. Pela música, vamos ver se vocês conhecem. Vieram a matar ele. Vamos ver se pela música vocês conhecem o desenho. Vamos ver se pela música nós conhecemos. Não, a famosa... Ei, costelinha? Ele não vai lá. Não, ele não fala com essa voz. Qual é o desenho? Não. Ele fazia o super-herói o Homem-Codorna. O Homem-Codorna que usava cueca por aí tinha o Mosquito moda. Prateado, o Skeeter. Skeeter, que eu acho que era o amigo dele. Fazia tinha um amigo meu que era. O apelido dele era Skeeter. Por quê? Como é o nome do cachorro? Costelinha. Costelinha. Meu apelido era Costelinha, não é mais não. E tinha Paty Maionese. Tinha, que ele era apaixonado. Tinha. Como que era o vilãozão lá? Roger. Grande Roger. Ele jogou mas no, ainda jogou passa, no Fluminense, véio. Né? Passa? Não passa? Onde que não, passa? Eu assisti esses dias, por Deus. Um episódio que ele teve que pedir desculpa pra Paty Maionese. Porra, eu queria assistir então. Fala pro meu canal. Então tá. Simpsons. Simpsons é um desenho Simpsons. Que vem se reciclando 20, há 20 anos, né? Há 20 anos no mercado. Não tem nem e comentar, já tem filme desenho. Dos caras, tá aí. Os eles, caras eles, são eles fazem, foda, eles são na foda. Mesma linha de Simpsons, vamos lá, que a galera aqui eu sei que não assiste, então só vou comentar bem rapidinho. Tem Beavis and Butthead, que, foi, que começou na MTV, eram dois caras que ficavam... Eles são só Ei, Beavis, assim. Ei, Butthead. Então, daí eles só ficavam falando mal dos rock que passavam dos clipes da MTV. South Park, que foi a cópia mais próxima dos Simpsons, só que os caras falam muita merda. É, na versão brasileira, teve Fudêncio, que também fala tem, muita... Né? Tem ainda, né? Fala muita besteira. E uma coisa que eu queria falar, a gente ia falar de Ursinhos Carinhosos, eu esqueci de falar uma coisa. É, tem um desenho que eu agora esqueci o nome, mas tá na nossa trilha do Ctrl-C, Ctrl-V. Sabe qual a musiquinha do Ctrl-C, Ctrl-V? Não sei. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. E eu não lembro o nome do desenho agora. Que daí eles são igualzinhos os ursinhos carinhosos. É tipo, tá cheio de coraçãozinho no, na orelha, coisa e tal. Só que ele sempre tem umas mortes trágicas, ah, assim. Ah, Three Little, alguma coisa. Ah, é. Three Little, alguma coisa. Little Three Friends. É, uma coisa assim. Three Little Friends, alguma coisa assim. Pô, mas antigamente o DuckTales, cara. Assistiu o DuckTales. DuckTales. DuckTales foi um que marcou pra caramba. Já. Tio Patinhas, Tio Patinhas. Ah, é, tá certo. Lá vem o furacão. Não, ainda passa um. Voltou a passar agora um. Voltou a passar, claro. Coisas que... O Mickey era um desenho. Mickey era aquele do Pateta que não fazia nada, só tinha narração. Isso. Aquele era bacana pra caramba. Aprendendo a não sei o que lá. Quando você está com gripe. Esse desenho é um dos desenhos mais foda que tem. Eu, na minha opinião. Educativo. Tipo de inteligência. De inteligência e engraçado, cara. Ele pegava também coisas simples e deixava muito foda, né, cara? Do carro, assim. Se você tá dentro do carro, né, ou não sei o que lá, ele virava um animal, assim, saía assim. Ah, bem calminho, não curti o isso no trânsito, na hora, trânsito, muito foda, cara. Foda, cara, tem isso pra cacete que lá. Tinha o Pateta e Max. Pateta e Max. É, tinha também os dois esquiminhos lá, o Tico e Teco, né? E Tico e Teco vem fazer... Nossa, cadê? O Tico e Teco... Amigos de fé. Não, não lembro da musiquinha, mas assistia. O outro sempre fudia o outro, né? É, e Tico e Teco vem. Tinha o inteligente e tem o burro, mas o burro sempre fudia. Como que é aquele programa que passava, só pra lembrar também, Apoiado, que eles falavam, Apoiado no SBT? Lembra? Não. Que passava, o programa que passava esse desenho aí. Apoiado. Esse Patetá e Max, ele passava Timão e Pumba. Cruze. Cruze, só pra lembrar. Ora, Márcio, passava de tarde. Dines Cruze. Apoiado. Cruze, Cruze, Cruze, tchau. Olha eu, Dines, Cruze, Comitê Revolucionário Ultra Jovem. É, que tinha o cara que faz propaganda de cerveja agora, né? Faz propaganda de cerveja aqui, da tatuagem da mãe. Tem. Só uma coisa que eu queria lembrar, que eu acho que só o Helder, se o Helder lembrar... Se ele lembrar, era no final do SBT, quando, na época que não era 24 horas da televisão, o SBT acabava, por exemplo, lá, terminava o Topa Tudo de Dinheiro, Topa Tudo por Dinheiro, acabava o SBT, saía do ar. Aí vinha uma frase, dizendo assim, paz, amor, fé, esperança, luz e união, não são apenas palavras. Vocês chegaram, eu escutei, disso? Eu lembro dessas frases, palavras. Semelhante, mas pense bem, pois um dia nós vamos nos encontrar. Frase. E eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho. Ah, eu lembro sim, cara. Nossa. Sim, era bem no final. Eu lembro, eu vou sonhar com essa merda. É? É, vai deitar. Desenho, desenho, desenho. Banana e pijamas. Bananas. Era ridículo. Mas a musiquinha... As porras das bananas. Não tem quem não saiba, cara. Tomando cu, rapaziada. Mas todo mundo assistia também. Anos Incríveis. Capitão Planeta. Anos Incríveis. Quem que assistiu Anos Incríveis? Não, porque meus anos foram tristes, né? Só o Helder mesmo. Espero que você não conheça meus anos. Coisas só. Kevin não Arnold. São incríveis, né? Aí, inclusive... Amarrado aí! Só pra detalhar, entrou um mosquito da mãe do mundo aqui no... Mosquito é uma porra, aí. Tentou roubar minha carteira, né? Vai, porra, vai. Continua o programa. Esquece. É uma joaninha. Vamos focar no programa. Foca. Então tá. Finge que ela não tá aqui. Filha da puta. Caralho, tá na minha testa. Finge que ela não tá. Tá demorando. Anos Incríveis, a única coisa que teve de repercussão é que falaram que o Paul, que era o melhor amigo do principal lá... O McCartney, ele morreu. Dizem que hoje era o Marilyn Manson. Não é. Não é. Ah, controvérsia. Denis, o Pimentinha. Denis, o Pimentinha. Senhor Wilson. Denis Pimentinha era legal, gostava do cabelo. Como é o nome do amigo do Denis? Que ia também tava em todo. Juquinha, não é? Marcos. O que que tem a ver, mano? Ah, tô chutando, né, cara? Vai estar certo. Juquinha. Foda-se. Ele fazia troca-troca. Ele, claro que eu assistia, mas que eu não lembro dos nomes. Eu lembro da menininha que sempre fudia. Ele queria. Não, queria. Fudia não, porque ele não queria fuder com ela. Ah, eu tinha essa menininha. Ela vivia atrás dele, com um bonequinho. Fazia as apostas lá e no final sempre se fudia. Feinha pra caralho. E o Juquinha, pô, era muito Juquinha ele. O que você tá aí? Você tá preocupado? Eu tô vendo também, quantos falam. O Snoopy, né? Será que eu não assisti hoje, Snoopy? Ah, Snoopy, Snoopy. Tá doido, é bicho. Nossa, cara, Snoopy, Pantera Cor-de-Rosa. Pantera Cor-de-Rosa, ele desenha um mudo, né? Ele desenha um mudo muito foda. Muito foda, bom, muito Pantera Cor-de-Rosa. Eu não gostei do filme. Eu gostei por causa do Steve Martin, aquele ator, eu acho legal ele. Ah, Pantera Cor-de-Rosa é muito massa, muito massa. Vai. É, Snoopy, quer ver um foda agora que tomara que todo mundo lembre? Todos os mundos lembrem? Ursinhos Gummy. Que eles tinham que tomar a poção pra eles ficarem pulando, que daí eles tinham... Eu lembro, mas... Eles moravam dentro de uma árvore, eu acho. Não, mas eu não lembro. Não tinha, lembro dos gárgulas. Lembra dos gárgulas? Lembro dos gárgulas. Era animal. Lembro, caralho, velho. Eles viravam, não tá lembra falando. Que eles virava estátua de noite, de dia e de noite. A única coisa que eu lembro dos gárgulas é no desenho do Corcunda em Notre Dame, que daí o Corcunda fica falando com os gárgulas lá, mas não lembro do desenho. Sim, mas é os mesmos, é os mesmos. Só que estão mais evoluídos. Tinha a carteira de habilitação. Rá-Tim-Bum e Castelo Rá-Tim-Bum. Qual que era a diferença? Rá-Tim-Bum, meu. Não, sei, eu Rá-Tim-Bum no começo pergunta, lá era só a... Tio Marcelo Tassi no Rá-Tim-Bum, né? Castelo Rá-Tim-Bum. Grande. Nossa, Rá-Tim-Bum. Os dois. O docinho de cuco do Sigisi. Nos dois, joga na tela. No Rá-Tim-Bum ele olha pro pai de Burso e no Castelo Rá-Tim-Bum é porque sim. É. Não é a resposta. É, nos dois é tinha. É verdade. O chudinho de Diló de Burso. Lembra, a ciameira daquela porra. Silvia, que era aquela cobra. O pedaço que eu não gostava era daquelas musiquinhas. Depois eu vendo nos vídeos, eu até aprendi a gostar, por causa que o cara dava umas notadas legal nos instrumentos lá. Mas assim, eu não achava nada a ver, mas depois veio aquela que toda vez que ele provava um instrumento diferente, sabe? Que passarinho, que som é esse? Pô, essa era a parte mais musical do filme. É o som do você. É. Esse som é o som do... Esse é o som do pandeirinho. Do violoncelo. Pandeiro é assim. Tinha Tem aquela música lá. Lava uma mão, lava outra. Ah, eu tava lembrando com o meu irmãozinho. Tava com o meu irmãozinho falando. Aquele... Que tinha um ratinho que tomava banho. Meu pé, meu querido pé, que me aguenta o dia inteiro. E também o meu nariz, meu pescoço, meu tórax, o meu bumbum. E também o fazedor de xixi. Oh, muito emocionante. Porque sim, não é resposta. Lembra que ele falava? Por que será que as flores têm cheiros? Vamos ver. Joga na tela. Acho que encontrei. O mais recente, eu acho que poucos assistiram. Eu assisti só um pedaço só. Era do... A Turma do Cocoricó. Eu assisti. Juliana Gaita, bicharada no vocal. Cantando rock and roll. Lembra que tinha aquele paralelo? Eu também lembrava disso. Quem cocoricou, cocoricou. Quem não cocoricou, não cocoricó. Tchau. Lembra que eles falavam? Eu tinha um... É, foda. Não, eu ficava tentando, né, velho? Eu aprendi. Gloob, Gloob. X-Tudo, cara. X-Tudo, cara. X-Tudo é o Márcio Ribeiro que faz. A única coisa que eu lembro do X-Tudo foi daquelas paradas de comida, sabe? Nossa, eu lembro até hoje. Pelo menos três. Eles me ensinou a fazer pão. Você passa pão, passa margarina e passa Nescau. Quanto pão com Nescau eu comi? Muito foda. Batman. Se o Márcio tivesse tido antes, ele não ia comer açúcar, DJ. Ele ia comer pão com Nescau. Batman. Alguém assistiu? Algo do Batman? Não, eu assisti. Tem desenho, tem seriado, tem o filme. Fala, aqui não, aqui. Não. Eu gosto do Batman. Agora tem... É porque foi renovando, né, cara? Tinha uns dois então, Batman gayzinho que fazia troca-troca. E daí veio, mudou e pá, e pá. E agora tem os desenhos, que é os desenhos mais... O Coringa da Medo. Sei lá, né, cara? Cada um aqui é meio que de uma época... se identifica com um tipo de desenho. Por exemplo, eu me identifico muito com o Batman, o Afonso com o Robin. Então... ter sido boa. Que o Robin era viado, galera. A oportunidade de vocês zoar Robin. Ele, depois ele zoa vocês e fica com cara de bunda. O Robin? O Robin era viado? O Robin é viado, claro, bicho. Que não. O Robin era o ativo, meu amigo. O viado. O Robin não Superman. Dava, o Robin comia. Superman era viado, comia também. Comia miojo. O cara Robin. Que... Menage a Trials faziam, Liga da Rolice, vai. Tinha Liga da Justiça. Liga lembra da que daí Justiça. Tinha o Superman, o Batman, o Robin, ainda o Super tem. Gêmeos ativar. Nossa. O Super... O Super Gêmeos ativado. Tinha Super Gêmeos. Não, eu acho que era só Super Gêmeos. Era só Super Gêmeos. Legal, sabe o que era legal? Legal não, era tosco do Super Gêmeos. Tipo, do Gêmeos era assim. Era mulher e homem. Aí um virava um animal, tipo... Forma de um pterodáctilo. Forma de um balde de água. Um balde de gelo. que tem? Forma de uma skin, carinho. Forma de um balde de gelo. Aí... Mas por falar um negócio de se mudar, tinha os virguloides. Não lembra dos virguloides? Nossa, da banda, que muito antigo, cara. Que tinha um macaco assim, que tinha... Aí tinha... Ah, eu lembro, mas esse é antigo. Nossa, esse é antigo. Mas esse é... Raras aí lembranças. Aí tinha o Johnny Quest... Que eles corriam assim. Eu lembrei do Johnny Quest. Ele só mexia as pernas correndo, não mexia o tóxico. Eu lembrei do Johnny Quest. Daí que saiu o nome da banda. O nome da banda era Jay Quest. Daí, pelo fato de coisa de nome, eles ligaram, ficaram como Jota Quest. Eu lembro do cachorro. E agora tem o Jonas Brothers, que vem dessa descendência também. Do cachorro. Essas bandas que pegam nome de desenho. É, do cachorro. Olha, vamos do fazer uma banda com nome, não? Não, vamos inventar um desenho aí. Pode rir, um desenho pode rir. Não, não ia ficar falha pra caralho. Calypso, vamos inventar um desenho, Calypso. Calypso. E esse ia ser um desenho do diabo. Pode continuar. Muito medo. Então, do cachorro que tinha o Johnny Quest, que era bandite... É que eu tava falando, vocês interromperam. É, eu ganhei um cachorro que daí também eu coloquei o nome dele de bandite. Legal, pensei que você ia fazer uma banda e ia colocar o nome do cachorro. Show de bola. Muito bem. Legal mesmo. É... Por isso nós tínhamos interrompido, Transformers, né, Transformers. Lembra do desenho dos Transformers? Não, desenho não, que eu só... Ah. Eu sou mais novo. Thundercats. Cala a boca, rapaz. Thundercats, cala a boca, rapaz. Thundercats. Põe a vinheta do Thundercats. Thunder. Você tem... Tem? Eu duvido. Eu olha, cara, eu duvido. Eu vou chamar o Robin pra você. É, vai chamar o Robin. O Dunga. Viu. Thundercats era foda pra cacete. Thundercats era foda. É. Minha namorada fala outras que... Outras bichonas também. Certeza. A Nanny People fazia parte do Thundercats. Outros, me identifico o Thundercats. Outro seriado infantil que vem também de 1900 e bolinha foram os Trapalhões, né? Trapalhões era... Vocês chegaram a pegar os Trapalhões com os quatro? Que passava no meio-dia? Sim. Lembra que passava, chegava do colégio, claro. Correndo, passava meio-dia. Não, mas eu não gostava muito de Trapalhões. Nunca Sério? Gostei. Que Didi. Sempre gostei. Mas tinha os quatro. Você assistiu com os quatro. Ô, Didi! E... Ô, Piscite, sai da poltrona, Piscite. É isso aí, Piscite. Ei, não, daí não é. Mas é Pelé. Só pra te avisar. É, ih, acho que você. Ah, dos Troopers. Troopers. Cara, é bom. Eu não lembro. O que era? Qual que era? Era tipo um. Power Ranger 3. Power Ranger menos 2. Menos 2. E eles tinham, tipo, a roupa dele não era uma cor, só era colorido. Ah, tinha o Cyber Cops. Cyber Cops era o foda. O Giban, que você falou. Cyber Cops é muito bom, o Giban, Jiraiya. Black Kamen Rider. Black Kamen, o Lion Man, cara. Lion Man era o. Lion tipo, Man, não lembro. Sim. Lion Man, eu lembro, Lion só que só do nome. Lion não sei Man quem é velho é. Pra caramba, tanto que era tão ruim que você conseguia ver o zíper do cara, assim, sabe? Tipo, a máscara e tinha o zíper do cara aqui. Ultraman, o cara era um cara muito herói, né? Herói. E o Jiraiya era o sucessor de Togakuri. Sucessor de Togakuri e Jiraiya. Nossa, foda pra caralho, Jiraiya. Eu ia encerrar, mas eu lembrei de mais um aqui. Sabri. Então vamos pros finais aqui. Tartaruga Ninja. É. Tartaruga Ninja, Tartaruga eu lembro que eu jogava você no fliperama do Tartaruga Ninja. Tá, acabou, Zezém? Sua lista já? Não, vamos falando então. Eu gostava de um desenho muito legal. Nossa, eu lembro muito de um. Eu lembro de um. Vamos ver se você vai falar o que eu vou falar, fale. Não, eu deixo você, é da minha vez. Ah, não podemos esquecer, né, cara? Não tá. Eu pelo menos curti um pouco. Pokémon, né, cara? Ah, não. Pokémon, é mais daqui, né, cara? Mas, pô, é que nós somos deve ter alguém que assista essa porra aí. Do Pokémon, nosso é, Digimon. Aí tinha o Pikachu, Olamão. Aí tinha o Bulbasaur. Bulbasaur. É, claro. Tinha esses caras. Tinha o Cavaleiro Zodíaco que veio antes, entendeu? Cavaleiro Zodíaco. Então, vem bem antes. Veio bem, só que ele foi o precursor de todos esses anime que veio, esses mangá que veio é, depois. É, tudo aí. De... É, Zodíaco, foi sim. O começo. É, voltando ao assunto, o Pokémon. Cavaleiro do Zodíaco era muito, muito bom. Aí tinha o Yu-Gi-Oh! É, Yu Yu Hakusho. Nossa, lembra do Yakusho? Lembro. Só Hakusho, que o João Rashi Rashi. Não, mas você assistiu o Yakusho? Eu não assisti, mas eu li a revista deles, cara. Diz que é um mangá fodido. Nossa, né, cara? É muito foda. Samurai muito X, legal. Samurai X. Tinha uns desenhos que vieram pra ficar, uns desenhos que estão desde antigamente, estão predominando alguém ainda. Alguém lembra de Bill e Ted? Bill e Ted, eu não lembro. Viajava no tempo? essa aqui de fazer uma coisa depois de rock, saiu o filme, assim, saiu o filme. Não, de do rock. Filme eu lembro, do desenho eu não lembro. Ó, o desenho era o Mestrezão. O do filme eles como tentaram. Aquele cachorro, que tinha o cachorro e o gato, os dois, viu isso aqui? Parece que um Tom deles... e Jerry. Não, esse é cachorro. Esse é cachorro, é gato. Gato. Que tinha, um deles andava com band-aid, parece, no rosto. Me lembra? Lembro. Lembro, mas não quero falar. Lembro, mas vou guardar pra mim. Ah, tinha, eu lembro que tinha Silver Hawks. Tinha, como que é aquele desenho que nós tava lembrando, já acredita? Pokémon. Pokémon a gente... Os... Stone Cats. Ah, que era dois gatos. Stick Cats. Né? Ick the Cats. Ick the Cat. Ick the Cats. Ó, oh, tinha um gatão fortão. Ah, tinha o aquele era Knuffers. Knuffers. Que era... Eu não lembro o desenho, cara. Eu lembro que era, tipo, dois ursos, assim. O pai urso e o filho urso. Nossa, eu lembro disso, cara. Aí tinha uma galinha, tinha um... Eu lembro, cara, só que eu não lembro o nome. Eu lembro, o ursinho. Lembra disso aí, cara? Era muito... Era uma música de abertura, nossa, cara. Nossa, mas da onde disso? Eu chorava também. Que era na SBT que passava de manhã. SBT, dois ursos, pai e filho, cara. Tinha um jacaré no meio, eu lembro. Jacaré, tinha um jacaré, isso. Era um pai, um filho, né? Isso, é o Tchan, é o Tchan. É o Tchan, tinha um jacaré. Puta, é clássico, tem nos carros agora, deu muito adesivo de carro, tem lá, vigiado 24 horas. Aí tem aquele, é tipo um urso que tá com uma espingarda, assim, que ele tem... Eu sei qual que é, mas um chapéu, não Barnabé, Zé Barnabé. É, o Barnabé que tinha... Ele falava assim. E tinha aquele todos esses anos, né? Sai vista metal. Nananana. Vida. Né? Ó, oh, azar, que ele falava assim, tá ligado? Não, um cara que só reclamava. Falava, ó, oh, vida, em todos esses anos nessa empresa de vida Vitaga, ele falava assim, tá ligado? Bom, bom desenho também, me identifico muito com aquele desenho. O Márcio quer encerrar, nós vamos encerrar por aqui, vamos ao salto. Galera, fomos, lá não é? O Márcio tá, faz uma meia hora, ele tá perguntando o diretor do programa, vai. Não, manda bom, o teu salve aí. Cara, mano, tem o quadro antes, não tem? Ah, é, tem o quadro antes, vai, né, mas vai não tem? Vai nas notícias que a gente lembrar. Essa semana. Vai lá, de novo a vinheta vai ficar por conta do João, que nem semana passada. Vai lá, vinheta. Rapidinhas pode rir. Cria agora, vai. Vai. Tá. É. Rapidinhas pode rir. Já deu? Já deu? Tomou? Vamos lá. Vai. Quer que não, essa semana pra mim que notícia, se destacou. Véio. O que se destacou de notícia foi a bomba que deixaram lá. A bomba não, que eles deixaram... Um princípio de bomba, acharam que era uma bomba lá e parou um viaduto foda lá de São Paulo. São Paulo. Parou, nossa, fez um monte de congestionamento. Foi ver, Calypso. Era uma galinha preta, não, era tipo um despacho, era uma macumba. É o Tchã. Era uma macumba. Jonas Brothers em São Paulo. E ninguém teve coragem de chutar porque é macumba. Acho que quem fez aquela macumba, acho que é isso mesmo. Acho que eles fizeram macumba pra acabar o trânsito, mas não funcionou. Na verdade, todo mundo fala, chuta que é macumba, quer falar que é bom, tu quer ver o filho da puta. Não, o cara quase atropelou. Quase atropelar uma bomba. Se chutar é ruim, imagina atropelar, meu amigo. aonde que deixaram a bomba? Lá no viaduto lá em São Paulo. Acho que era... do Chá? Não, do Tietê. Eu acho debaixo que do viaduto? Não, em cima do viaduto. Por que deixaram o Alexandre Frota lá? A bomba. Não, eles pensaram que era bomba. Aí, ou bomba, tipo, bomba, desculpa. Um dia aconteceu isso. Aí 24 horas, acho que virou mania. Aí no um dia depois, acho que foi na quinta ou na quarta, viram outra coisa e pensaram que era uma bomba de novo. Só que era um perfume que tem uma... Meu caralho. Paralisou tudo, fez esquadrão antibomba, não sei o que lá. Imagina os caras de boca e descobrem que é um perfume, né? Nossa! É meu, peguei primeiro. Cheguei primeiro. Eu que tive coragem de chegar lá primeiro. Não, mas parece que esse perfume, ele tava daí com um carnezinho, 6 parcelas de R$19,90. Da Avon. Era uma promoção. Era uma promoção. Era uma jogada de mágica. E do lado tinha um catálogo da Avon. Ah, bom. Vire revendedor. Eu lembro de uma notícia. Que morte do Michael Jackson agora estão dizendo que é homicídio. Não. E eu vi... Estão especulando que parece que ele tá vivo. Que tá rolando um vídeo na internet, que vira um... Sério? Juro, isso daí tá passando na Globo. Ele vai aparecer no caminho das Índias daqui a pouco com aquele turbante, no Walker, né? Dançando no Walker do lado do gordão do seu turbante, que é o Elvis, né? Então, e diz que é homicídio, diz que ele se matou, mas também é um cara... E encontraram maconha na casa dele, tipo agora, né? Depois de um mês que ele morreu, nossa, encontramos maconha, né? Não, mas esse cara não foi nem enterrado, né, cara? Esse cara não foi nem enterrado, né? Não. Ele era um adolescente, é foda, né? 50 anos era um adolescente. Eu ia fazer 51 hoje. Deixa eu mandar uma, então. Não. O Brasil tá em primeiro no ranking De casos confirmados da gripe suína. De mortes, né? De mortes. De mortes confirmadas. De mortes. Não, disse que... 500 e pouco mais? Pô, cara. E um que eu vi também relacionado a isso daí, tava assim, gripe suína já está espalhada pelo mundo. Nossa. Caralho, hein? E não é mais a nova gripe, né, velho? Porque todo mundo já pegou essa porra. Mas você sabia que o Brasil tá em primeiro agora, mas... Se Deus quiser, a Argentina vai passar. Não, agora já tá. Agora que é terminado de aprontar os medicamentos lá, a vacina, tá indo pros Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos agora que vai começar a crise lá. Porque agora que vai começar o inverno lá. Vai. Então, quer dizer, agora que o pessoal tá começando a se precaver lá, porque lá vai ser feio. Pelo menos nós vamos... tirar esse título de nós, né? Novamente, os Estados Unidos vai ganhar da gente. Né? Da gente. Ainda E mais uma notícia que eu vi é... Ronaldo disse se sentir muito melhor depois da lipoaspiração. E se sente esbelto... Ele fez lipo mesmo? Ele fez lipo. No dedo, certo? Não. Fez no coisa, fez lipo no coisa. Diz se sentir muito melhor, né, uma bichona? Falou que as três travecas gostaram muito do resultado. As duas, que uma morreu. Uma morreu, mas a outra está rezando por ele. Outra notícia que eu vi também, eu não lembro. Eu vi que o Brasil ganhou da Argentina hoje no basquete. Tá em primeiro lugar na Sul-Americana. Até que enfim, voltou a jogar. Também Sul-Americana tem cinco times só. Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Chile. Corinthians empatou com o Barueri. Aí ó, clássico da Série B. O Coritiba ganhou, mas perdeu nos pênaltis. Do Vitória. Isso é uma piada já. O Kennedy morreu. Aonde? No Extra? No Extra. Porra, é isso. Falaram no meu Twitter, falaram isso. Pô, eu tinha um monte, cara. Quem que falou? O Jefferson. Quem que falou? Eu escrevi lá, morre mais um Kennedy, né? Escrito, né? Morre mais um Kennedy. Aonde? Perto do Extra? Vai, morre um Kennedy, não um na Kennedy. Ah, e o Suplicy mostrando o cartão vermelho pro Sarney, cara. Você viu ou não? O bicho tá no mar, esse aqui. Sai, bicho. Sai, cara. Ah, agora eu entendi porque esse bicho não sai de perto. Ai, cara. Hein? Ataque aqui, ó. Ô. Essa parte foi editada. É uma joaninha. Sai, joga em mim, cara. Cacete. O bicho não sai de perto da cabeça do mar. Será que ele pensa que é uma colmeia? É o Lohan, é o Lohan. Parece o Lohan. Tá da dica, cara. Lohan Black. Hein, o Sarney. O Suplicy. Cara, show de bola aquilo lá, cara. Nossa, cara, ele é muito desaforado. Não, ele é muito foda, né? O Sarney, não. Suplicy é muito foda, né? Imagina ele dando cartão vermelho. Você, meu amigo. Como se o Sarney fosse sair por causa do cartão vermelho, né? Olha, Sarney, você está expulso agora do Senado. Ah, é verdade. Não, mas ele não fala com tanta ênfase. Ele fala devagar, Sarney. Olha, Sarney. Ele tá tremendo agora que tá tremendo. Tá tremendo, o bicho tá com parques. Companheiros. Ah, não, esse é o Lula. Que divertido, cara. Não tem nenhuma notícia, cara. Ah, então vai se fuder. Quem estudou, quem se dedicou a semana inteira para fazer um programa melhor para nossos ouvintes. Ah, tá no Google Earth, se você procurar lá no Lago Ness, apareceu, tem a porra do bicho lá agora, bem certinho assim, a foto recente do Google Earth. Disque, né? É, não, mas aparece bem certinho assim, como se fosse o monstrengo lá. É verdade. Verdade. Só queria confirmar que me falaram isso. E eu também só tenho um monstrango lá no mar do Caiobá. Um toroço, um morão japonês. Saiu no Google Toroço, saiu no Google Surf. Não tá Google Surf. Gigante, assim, né? E essas foram rapidinhas, bem rapidinhas. Galera, mesmo, é isso porque... aí. A gente não. Não, nós pegamos ainda, puxamos pela memória algumas notícias que tinha Exatamente. Em mente. É hora do salve, então. Salve, salve. Vamos rapidão, então, aqui. Eu quero mandar um salve ao pessoal do blog lá, Suelen. Suelen salve, voltou saudade, a comentar, é. Né? Tava adormecida. É. Suelen. É Suelen. A Stephanie, que não precisa nem dizer nada. Ela Stephanie. Mais um que ela comentou. Ah, ela fez um post de 1 quilômetro, né? Fez, legal. Pô, legal. Claro que é legal. Não, e ela legal. Ótimo, ela contou as histórias blog. Dela, claro. Assim, gente, não tem... O pessoal contou, pô, todo mundo aqui do Pod Rir... todo mundo pode rir, acabou lendo o post dela. Só que assim, não tem como a gente ler na íntegra todo o depoimento dela, mas foi legal. E ela agradeceu nós no blog dela também. É, mandou selinho, eu não sei como é que usa aquele selinho, mas obrigado, né? Não, mas nós vamos arrancar aquele selinho da Stephanie lá. Ah. Tô brincando, Stephanie, que eu dei uma cheirada antes de vir pro programa. Eu vou ficar bem quieto, assim. Que nem... Aí, mas Stephanie, legal, é isso mesmo. Tem que comentar do programa passado e já falar e falar nisso. A gente tem que criar um tema. Que hoje a gente dá o pause aqui pra saber o tema do próximo programa. Legal. Vamos legal. Lá. Rafaela também tá comentando sempre os últimos. Na área aí. Legal. Derrubar a Rafaela só não foi ver a gente ainda, né? Não foi, ainda não, mas um dia, se Deus quiser, um dia. Fernando Cadlu? Cadlu é o Alfa... Alfa Romeo. Alfa Jorge. Não, mas legal, cara, ter o cara que ofuscou nossos ouvidos. Não, tô brincando, legal, cara. Ofuscou, entendeu? Ofusca os ouvidos. Ofusca. Com a sua Megane. Tem que encaixar um carro no meio, né? Pô, só explica, o cara faz um stand-up e... É, o stand-up dele é baseado em trocadilhos com carro. Só que o cara faz um trocadilho muito inteligente. Não muito é uma coisa... Não é igual assim, tipo, aí, é tão inteligente que eu não entendi até agora. Não, é foda, cara, é foda, mano. Então, não, legal o cara ter apreciado, valeu, obrigado. E deu pra mim foi o melhor da noite, no último stand-up, o melhor da noite. Aí em segundo, o Márcio, Afonso, eu... O Helder, em terceiro daí já vem Jefferson, etc. Eu achei ele melhor da noite o dia que eu vi ele fazendo sozinho lá. O que mais? O... A Mel. Melda. A Mel. Você viu que a Mel comentou até o 10, o 11, depois ela parou e já foi direto pro 14 e pro 15. Que ela não teve paciência ela pra escutar. Ela não teve paciência pra escutar. Tá não, mas legal, ela, legal. Mas quem que ia ter paciência pra escutar tudo também, né? Ela tem paciência, maratona. Cara. Baixa tua bola aí, rapaz. É, pô, você quer ver, rapazinho. Sequinho. Ela tá loucou a trilogia. Mas é verdade. Tipo assim, você sequinho. Escutar um por semana, beleza. Mas agora, assim, tipo, fazer uma maratona direto, assim, também, nem eu ia aguentar escutar. Nem eu, Mais uma vez, Mel, parabéns. Muito de toda obrigado. A equipe do Pode Rir aqui, tá, parabéns. Quantos anos você já... Eu chuto uns... Pra não perder a amizade com ela. Uns 24? Não, 27. Não, tô brincando. Não. 20 todos. Tá. Com 30. Tá bom. 20... E Jéssica Opolsky, que depois o Cotas vai dar um agradecimento especial. Tem mais gente? Não tem mais gente aí? No blog foi isso. Twitter. Stand Up Fim do Mundo. É um perfil lá que adicionou a gente lá. Carpindia em Curitiba, que também adicionou a gente lá pra Escama Academia. O que os caras querem ver? Ele viu as fotos, né, filho? Tudo barrigudo. O magrelo? Vamos adicionar ali, essa porra. É ali, é um nicho de mercado, né? Que eu tô pegando. E o Pedro Lemos, que também é o cara mais animado do mundo. O bicho também... é uma animação. Se você estiver escutando eu, passa um pouquinho dessa animação pra mim, Pedro, porque eu admiro você. Orkut, podcast Cair no Mato, falou que vai pra gente trocar umas figurinhas e os caras vão lá ver a gente quando a gente for se apresentar. Pra convidar. É, tá aqui então. Ele falou trocar figurinha? Ele falou? Falou. Nossa, que bicho. Foda-se. A Stephanie comentou lá também e o Curi comentou. Ah, toma no Curi. O Curi é. Curi é. Toma no Curi. Toma no Cotas. Então, queria agradecer a todo mundo que comentou. Esse, o carinha, eu tá vindo no Orkut também, um podcast meio erótico, Cair no Mato. Né? Mas foda-se, né, cara? Os caras na moita, atrás da quer moita. Trocar. Querem trocar figurinhas, espero que não seja figurinhas pornô, né? Ou não. Então, para pornô álbum. Isso, é não, espero que as figurinhas, espero que não sejam, espero que não seja um pretexto, espero que não seja um pretexto pra ele se encontrar com a gente, aquela bichona. É, só dizer que nós não vamos cair no mato, né? Não. No máximo no asfalto, né, João? Então é isso aí, no máximo no asfalto. No máximo no asfalto. É, então é isso aí. Agradecer a todo mundo que comentou. É, a Fernanda já cantou um parabéns pra Fernanda. Cantamos semana passada, vamos cantar de novo. Parabéns. Foi. Legal. Minha palavra basta, e pra ela Mel, vai fazer aniversário. Parabéns. Acabou, pra Mel, né? A Mel tá de aniversário, grandes Melda, como diz Afonso. Parabéns, Mel, continua ouvindo, ou não. E pra Jéssica Opolsky. Jéssica Opolsky. Mamera... Cuscicone. Cuscicone. É, uma mera inimiga amiga. Tipo, a gente se conheceu brigando, mas não se conhecemos ainda. Só pela internet, mas ela é gente boa pra caralho, velho. Vai. Você não conhece ela ao vivo, tete a tete, pá? Não, não. Sei que ela participou da Malhação. Participou da Malhação, famosinha, cheia dos querer, nojentinha. Perdi a amizade agora. Tô brincando. Gente boa pra caralho. Gente fina. Então, mandar um beijão pra Jéssica Opolsky e pra galera aí, pra Suelen, pra todo mundo que comentou, né? Se feio. Vai lá, Afonso. Eu quero mandar um salve pra todo mundo que comenta, que não comenta. Escuta, mas não comenta. Tem gente que escuta e não comenta, eu acho. Tomara, Deus. E minha prima também, a Janaína, que comentou no meu blog. No meu blog, não. No meu Orkut. E quero mandar um beijo pra menina da Malhação aí também. É, não, mentira. Pra lá, não é mandar um beijo pra lá? Pra lá. Saudade da lá. É, não, lá ela não comentou, né? Mas eu mando beijo. Tá bom. É minha vez de mandar beijo. Tô proibindo. E mandar um beijo também. Pra Patrícia também. Pra Patrícia, que deixou cada... Ó a moral que a mina deu. Cada vez melhores. Pode rir. No, entre, escute. Aonde? Pode rir pô, no status do perfil do Orkut dela. Tá foda, cara. A menina tá foda. Tá escutando? Acho que tá. Ela disse que não, né? Ela disse que não escuta aquela porra. Mas ela gosta de nós. Entendeu? Ah, então tá bom. Então um beijo mesmo assim pra você. E pra todo mundo que escuta e divulgar, escuta lá no poderir.blogspot.com. Manda um e-mail com sugestão. É, nós vamos falar o tema. Se você achar alguma coisa interessante, que nem a Stephanie mandou comentou, manda pelo e-mail. Aí nós vamos ler, vamos tentar fazer uma compilação do que é bom, do que não é. E ler no programa ou comentar em cima do e-mail da pessoa. E Orkut, 75 pessoas, cada uma pessoa por semana. É hora de dar quando tchau. Quando a gente tiver com 100 anos de programa, nós vamos estar com 50 pessoas. É hora de dar tchau. Na hora de se agradecer, você agradeceu a todo mundo, né? Então eu vou ficar agora. Não, mas você interrompeu bastante ele, por isso que ele tá. Ah, então meu interrompe. Então tá, é hora de dar tchau. Aí, pronto. Aí, e quem mais? Twitter, segue nós no Twitter. É, na verdade, se você entrar no blog, você vai ver que vai tem um link tudo. Pra pro Orkut, tipo, MySpace, pro Twitter. É só clicar. Só que ali. Assim, se a pessoa entra no blog, não gostei, tipo, não vai entrar em nenhum. Agora entra no Twitter, ah, já tô seguindo o Twitter, vou entrar só pra ver como que é o blog. Tá? Com uma jogada de marketing. Tu. E aqui do meu lado, o Elder Crow. Frajola. Aí, então. Lembrando o desenho Frajola também. Frajola? Homenagem. Todo mundo, já agradeceu todo mundo. Eu só do resto dizer tchau. Ah, queria mandar um beijo pra Mari. E quero falar que hoje, no Momento Gozado, vamos ter o quê? O quê? Na verdade, a gente tem que decidir o programa ainda, né? Não, beleza. Mas no Momento Gozado de hoje, já falando, se tudo der certo. Hoje nós estamos gravando na sexta-feira, dia. 11? 28. Dia 28. 7. Muito bem. Amanhã, dia 29, o ex-CQC, o ex-oitavo elemento do CQC, o assessor de imagem do programa Em Foco, que era um quadro do quadro Em Foco, que era do CQC, o cara chamado Warley Santana. A gente vai fazer uma entrevista com ele amanhã à noite, sábado à noite. Se a gente conseguir editar tudo certinho, domingo já vai estar no ar junto com a entrevista com ele. Warley e eu. Não é ele que fez o filme? É Marley. Ah, tá certo. Onde está o Warley? Não é? É, também. Ou oh, esse desenho é legal. Tinha, não era desenho, era só não, procurar. Tinha. Não, aí tinha desenho. No final do desenho. Aí no final do desenho você tinha o Warley. Você ficava assim, de repente ali 3 segundos a tela aproximava no Warley. Ah, não dá nem tempo de assistir essa porra. Não tem nem tempo de tentar descobrir. É inferno mesmo. Não, mas então... talvez vai entrar na semana. Mas se não entrar na semana, semana que vem com certeza vai ter entrevista com... Marley e eu. Beleza, galera. Agora vamos colocar mais uma trilha aí só pra gente poder... Vamos? Poder pensar, mas coloca agora já. Qual? Vai, só um pouquinho, gente. Vamos pensar no tema, a gente já... Eu contava com minha astúcia... Aí, muito bem, voltemos. Voltemos depois de 90 minutos. Mais tempo discutindo. Depois de 2 horas e 70. Decidimos que não vai ter tema nenhum, esse programa está acabado por aqui. Tchau! Fomos! Tchau, Dick Wink. Por livre e espontânea forçado, nós vamos fazer tal. O tema vai ser mico. Não é mico. É mico? Pode ser, vai, mico. Tá, é. Micos e fatos engraçados. Então vocês que já estão aí na... Se rachando de dar risada desse que nome, vão comentar, mico. Já comente sua história. Já fala lá o dia que você tropeçou, o dia que você peidou na frente de alguém. Aquele dia... tchau não foi pra... Que você deu tchau pensando que era pra você e não era. Um vácuo. Aquela pessoa que te bloqueou no Orkut.

Call of Fisher, na realidade, era que os caras não se ligavam, não caía ficha. Então, oh, cai a ficha. E aí eu inventei um nome em inglês pra ficar Call of Fisher. Sei lá, uma questão. E o cara fez eu procurar no Google quem era Call of Fisher, eu vi. Oh, mas beleza, tudo bem. Ficou alguma mágoa quanto à equipe do CQC? Tipo, porque se ficou, proteste já. Boa. Não, na realidade, muito pelo contrário, cara. Tenho muito contato com os caras e não é demagogia. Ah, eu não sei quem são meus amigos. São meus amigos mesmo, a gente se fala toda semana. Acabou o quadro e é isso. Tenho volta, os caras falaram. Os caras prometeram. Vamos ver, né? É, agora fala um pouquinho sobre a peça Stand Up no Fim do Mundo, aqui com a gente. Então, é legal porque o nome No Fim do Mundo é porque a gente está no fim do mundo, cara. Olha essa... a política de hoje, pensa no Sarney, cara, nós estamos no fim do mundo, né? Eu prometi que nem mais falar de política, mas na realidade é que o nome do bar que a gente faz lá chama Fim do Mundo, por isso que a gente ficou com o nome mesmo. Ah, legal. É, agora você falou em Sarney, você falou que não ia falar sobre política nem nada, mas assim, ó, é interessante vendo como os políticos estão fazendo a gente de babaca, né? Como é a sensação de você, pelo menos por um instante, naquelas paradas, fazer eles passarem por isso, por esse vexame? Cara, isso é um... Posso falar? Tesão mesmo, cara. Foi um negócio que eu faria com mais 500 caras, sem dúvida nenhuma, que você vê agora, você fala, puta, devia ter continuado fazendo ou fazendo coisa pior. Mas, assim, outra palavra é desânimo. Não adianta, né? Os caras, eu desanimei, por isso que eu falo, que eu não falo mais de política, que a pizza, esse negócio, o Lula, que era... não era a situação, né? Agora que é a situação, tá a mesma porcaria. Não rola, velho. Eu me desanimei com a política, de verdade, cara. É, isso é sério mesmo. Agora falando um pouquinho, um tema um pouquinho mais animado. Na verdade, o nosso podcast é um podcast de humor, no qual a gente tem agora, tá tendo um tema central. E o tema central desse programa que vai entrar essa entrevista é sobre desenho animado. Da infância, algum seriado, alguma coisa. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, um desenho seu ou um seriado de infância que foi marcante pra você. Cara, nossa, muitos, né? Muitos. Por exemplo, lembra Dois Sapinhos, tá? O Sancho Panza. Acha que viu um... Não, eram os Dois Sapinhos. Era Acha que viu um gafanhoto, não era aquele? Dois ratinhos, médico. Não, esse aí é o... Tô fodido. Não, é do ratinho é o ligeirinho. Olha lá. Não, era o... Não, Dois Sapos, Sancho Panza. Acho que viu um gafanhoto, adorava. Pica-pau, nem falar. Chaves, tá? Chaves é sensacional, eu acho. E... Xirra. Muito bem, né? Seguinte, então, pra finalizar, assim, nós temos uma câmera aqui de alta acessibilidade. Que a gente não pode dar um freeze. Então eu queria só pra gente poder fazer um momento legal pra ficar mais fácil na edição aqui, por favor. Beleza, cara. Tem que deixar aqui, eu não sei ainda. É isso aí. Esse foi o Arlen Santana. Obrigado, até a próxima entrevista. Valeu! Obrigado, obrigadão. Valeu pela oportunidade. Agora vamos lá? Não, vamos gravar?